penso em tudo, tudo menos nas palavras. Ocupam parte da tarde, não deixando cair a outra. Ocupam parte da tarde, não deixando cair a outra. Passaram já a idade dos risos por nada. Nenhum gozo passaram já a idade dos risos por nada. Posa de quem aguarda, posa de quem aguarda, com a vitória garantida, com a vitória garantida, mas não dirigido para o céu, cigarro e basta. Dirigido para o céu, cigarro e basta. Chegará lá cima o fumo, chegará lá cima o fumo. Os afetos permanecem terrestres, os afetos permanecem. Cigarro e basta. Thank you. Saias duas saem, saias duas saem, mas não lado, lado a lado, mas não lado, lado a lado. Uma e outra tapam tanto o coração. Coração, que nem sabem ser tristes, que nem sabem ser tristes. Os afetos permanecem terrestres, os afetos.